minha aflição. Olha, Senhor, o inimigo triunfou. Olha, Senhor, tenho sido desprezada. Olha, Senhor, como estou angustiada. Rios de lágrimas correm, assumi o teu resgate.